E aí, Chiquinho, esse não é o rap do Mauricinho? Não, Vini Max, esse é o rap da espuma. Todo mundo molhadinho! Dançando e cantando esse refrão.